2010, um de nós. Face da morte, um de nós. Conectado com a verdade, um de nós. Linkado com a realidade, um de nós. Entre no site da humildade, humildade.com/sem-vaidade. É um de nós, é um de nós. Demorou. Vem com nós, solte a voz, vem também ser um de nós. É um de nós, sem chegar. É um de nós, vem com nós, solte a voz, vem também ser um de nós. Salve, salve, tamo junto, é nós, cai pra dentro. Vem também ser um de nós, saci da morte. Explodindo os falantes, é o som do gueto. Inteligente, dançante, mente são, corpo são. É high-tech, é explosão. No pendrive ou no Bluetooth, pra passar pros irmãos. Lua cheia, brilhando, é nós que tá, vem chegando. Bate os tambor no terreiro, que de zumbi sou herdeiro. Aliado G, sangue, cat, guerreiro, linha de frete. Se é católico ou crente, se é pobre, não é diferente. É um de eu nós. Eu sei, é difícil, irmão. Mas se nós não tomar, eles não entregarão. A elite guarda sete chaves, mas o bom ladrão sabe. O conhecimento é quem trafica a liberdade. É um de nós, é um de nós. Demorou. Vem com nós, solte a voz, vem também ser um de nós. É um de nós, sem chegar. É um de nós, vem com nós, solte a voz, vem também ser um de nós. Salve, tamo junto, é nós, cai pra dentro. Vem também ser um de nós, saci da morte. Explodindo os falantes, é o som do gueto. Inteligente, dançante, mente são, corpo são. É high-tech, é explosão. No pendrive ou no Bluetooth, pra passar pros irmãos. O rimador que é guerreiro, que não vai pelo dinheiro. Tem postura, não tem preço, tá com nós desde o começo. É um de nós. O cachorro louco rascando os corredores. Mete o pé, acelera sem preguiça, demorou. É um de o idoso nós. Na rua, catando lixo e lata. Contraindo doenças, tomando sopa de nada. O mano que sonhou um dia em dar um rolê de Audi, enquadrou o carro forte, hoje mofa atrás das grades. É um de quem nós. Pratica o bem, sem olhar a quem. Inimigo do mal é um de nós também. É um de nós, é um de nós. Demorou. Vem com nós, solte a voz, vem também ser um de nós. É um de nós, sem chegar. É um de nós, vem com nós, solte a voz, vem também ser um de nós. Salve, salve, tamo junto, é nós, cai pra dentro. Vem também ser um de nós, saci da morte. Explodindo os falantes, é o som do gueto. Inteligente, dançante, mente são, corpo são. É high-tech, é explosão. No pendrive ou no Bluetooth, pra passar pros irmãos. É um de nós, é um de nós. Vem com nós, solte a voz, vem também ser um de nós. É um de nós, é um de nós. Vem com nós, solte a voz, vem também ser um de nós. Mixtape Outra Fita.